Saudações alviverdes a todos. Eu sou o Conrado Cacassi e está começando mais um Periscatio! Periscatio que vai ao ar todas as segundas e sextas-feiras aqui pelo Facebook a partir das 20 horas. www.facebook.com/pagina.verdazo www.facebook.com/pagina.verdazo É barra ponto, né? A gente confunde, mas acho que deu para vocês entenderem. Periscatio, mas não consigo fazer um periscatio tranquilo, né? Sempre tem uma coisa. O Palmeiras enfiou 2-0 no Avaí, tranquilinho, bonitinho. Felipe Melo demitido. Pior que essa demissão aconteceu, a notícia, né? Surgiu, né? Veio a público 10 horas da noite, de sexta-feira. Eu tinha acabado de fazer o periscatio anterior. Então, rendeu todo esse fim de semana, sábado, domingo, hoje. E não se fala em outra coisa desse Felipe Melo. Claro, um cara que já estava fazendo aparições midiáticas no Instagram, vindo de helicóptero, é óbvio que ele vai ser falado, né? E não é esse o problema. Eu acho que ele escolheu esse estilo, Felipe Melo, escolheu, ele tem, ele gosta, é o estilo dele. E ele podia ter aproveitado melhor, né? Eu acho que ele tem um potencial muito grande para ser um popstar, mas ele comete uns excessos, ele derrapa, e aí ele tem que se garantir na bola. Na verdade, todos teriam que se garantir na bola, né? E ele é muito bom jogador. Eu sou fã do futebol do Felipe Melo, mas é fato que ele não encaixou no Palmeiras. Fato. Com o Eduardo Batista, até ele estava jogando muito bem. Mas a partir do momento que o comando técnico do time foi trocado e chegou o Cuca, o Felipe Melo não encaixou. Ele já era a terceira opção de volante. Ele está nitidamente atrás do Thiago Santos e do Bruno Henrique. E o Moisés está voltando, né? Então ele está pau a pau com o Tietê hoje, como quarta opção para a volância. Tá? E aí, dependendo do adversário, ele vai cair para a quinta opção. Agora, você imagina o Felipe Melo sendo a quinta opção de volante. Um cara que tem toda essa vontade de aparecer, que ele tem. Eu não duvido das boas intenções do Felipe Melo. Acho que ele tem esse estilo, não é porque ele simplesmente quer aparecer, porque ele joga bola, ele é um ótimo jogador. Eu só acho que ele entendeu que esse estilo raçudo, esse estilo pegador, que dá carrinho e vibra, ele já entendeu que a torcida compra isso daí. Ah, tá me representando lá. E faz mesmo. O problema é que tem muito jogador que só faz isso. Não faz mais nada. Não é o caso do Felipe Melo. O Felipe Melo sabe jogar bola. Com a bola no pé, você vê nitidamente que ele sabe o que tá fazendo. E ele, como é inteligente, ele fala, porra, se eu botar esse estilo pra funcionar, midiático, e jogando bola, pô, você é Deus. Só que faltou alguém para botar freio nele. Então ele passa dos limites, às vezes. Repito, não acho que ele seja mal intencionado. Acho apenas que ele tem um ego um pouco acima do normal. E aí isso implica no quê? Isso implica nele ficar dando showzinho ali na lateral da área, quando ele é substituído, ou mesmo quando ele está de reserva e não entra, ou ele tem que aparecer de algum jeito. E acho, eu não conheço o Felipe Melo, né? Quem conhece ele pode falar melhor. Não acho que ele faz isso por mal. Eu acho que é natural dele. É um cara que ele nasceu para ser protagonista. E quando ele vê que ele está sendo colocado de lado, ele tenta puxar o protagonismo para ele. Ego. Normal, gente. Isso aí todo mundo tem. Tem. O que tem é que ficar sob controle. E é possível que isso daí tenha incomodado. Pô, o cara acabou de chegar, meu. Né? E já quer. Como diz, o Romário tem uma frase célebre sobre esse tipo de situação. O cara mal subiu no bonde e já quer sentar na janelinha. No avião, né? No avião. Não, né, Felipe? Tem que chegar devagarzinho, não chegar chegando. Tem que chegar chegando nos adversários, não no grupo com quem você vai trabalhar. E aí o Cuca tomou a decisão. Tem que tomar decisão, cara. Se ele notou, nesse momento está passando Atlético Paranaense e Vasco. Vasco e Atlético Paranaense. Estou assistindo aqui em cima. Vou até abaixar aqui que eu esqueci. Deve estar com som de fundo aí, agora não está mais. Então eu acho que foi isso que. Ou várias situações decorrentes disso é que chegaram, que o Cuca chegou e falou assim: não dá mais para esse cara. E aí, claro, deve ter tido uma gota d'água, né? Talvez a gota d'água tenha sido a eliminação para o Cruzeiro. A gente viu aí uma coisa que a gente viu, todo mundo viu, ele saindo puto do jogo, chamando o juiz de caseirão, isso aqui. Então ele estava visivelmente alterado, estava fora de si. O que ele fez lá dentro do vestiário, você aí que está na internet já deve ter visto umas 845 versões. Eu repito, eu não dou bola para nenhuma, tá? Porque eu não tenho nenhuma fonte que viu isso que dizem que aconteceu. Eu não tenho essa fonte. Então cada um acredita em quem quiser. Então tem repórter, tem colega de mídia palestrina, tem conselheiro. Cada um fala uma coisa. Você acredita em quem você acha que você deve acreditar, tá? E eu faço a minha filtragem. Eu acredito naquilo que me parece fazer sentido. E o que não me faz sentido, eu deixo por conta dos exageros normais que acontecem nesse tipo de situação. E formulei minha opinião. Minha opinião eu coloquei no post que eu publiquei hoje lá no Verdazo. Vocês devem ter lido. Como não leu? Vai ler lá, o animal. Dá pause aí, vai ler e depois você volta. Tá? Porra, gastei um tempo do cacete escrevendo o texto pra você vir aqui sem ler. Vai lá ler, dá pause, vai ler e depois você volta. Animar. Animar. Bom, pra você que leu. Fala exatamente isso que eu acabei de pontuar, que a gente não pode cair na armadilha de criar juízo de valor em cima do que a gente não sabe. Então a gente tem que ser responsável num momento desse. Quem quiser, né? Quem dá valor à própria palavra tem que fazer isso. Quem não dá, foda-se, faça o que quiser. E o Cuca, ele chamou mais uma vez a responsabilidade para ele. Como tem que fazer um comandante? Ele é o comandante, ele tem que fazer. Claro, ele não tem autonomia para fazer isso sozinho, mas chamou o Matos, chamou o Maurício, colocou o que achava, bancou, foi respeitado, foi a decisão dele foi acatada pelos dois. É claro, claro que a situação financeira, né, a rescisão, se fosse uma coisa que fosse gerar muito prejuízo para o Palmeiras, isso ia ter outro peso. Mas parece que quanto antes mandar embora, menos dinheiro se perde, então ótimo. Então também não tem problema. Então não quer mais jogar com o cara? Então toca o pau. Ah, gastamos 4 pau 700 com esse cara aqui. Jogou 6 meses no Palmeiras. Tá? E deu o melhor de si o tempo todo. E faz a conta aí quanto deu. Investimento, cara. 800 pau por mês. E vamos em frente. O Palmeiras tem dinheiro, o Palmeiras quer ser campeão de tudo, tem que gastar dinheiro. Se dá certo ou não, é futebol, é outra coisa. Então não tem que fazer ou deixar de fazer porque gastou não sei quanto. Tem que fazer, faz. Toma a decisão e vamos em frente. Apareceu um monte de boato aí que vai vir, não sei qual jogador, vai pro Flamengo. Esses negros não aprendem, né? Mas, enfim. Acho que o Felipe Melo poderia, tecnicamente, ser um reforço de peso no banco de reservas do Palmeiras. Ele é um cara que, mesmo não encaixando no modelo ideal do Cuca, para determinadas situações específicas de jogo, um cara como ele ia ser perfeito. Mas aí entra a avaliação do Cuca. Ele põe na balança, vale a pena ter um cara desse no banco, com um potencial X de fazer uma merda, que eu estou vendo que ele vai fazer, se não fez ainda, vai fazer rapidinho, ou o resultado dessa merda que ele vai vir fazer compensa os jogos que ele vai ajudar a ganhar. Então o Cuca pesa isso, cara. E aí ele tomou a decisão. Então ele tem que tomar essa decisão. Se é certo ou não, o tempo vai dizer. Então, você se posiciona agora. O que você faria agora? Você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Então você é igual o Cuca, você tem que tomar a decisão agora. Porque vindo aqui 2 meses... com o Palmeiras eliminado de tudo, e falar, mas ele mandou o Felipe Melo embora, o Felipe Melo era a salvação do Palmeiras. Bom, fala agora, então, se você quer encher o saco daqui 2 meses, se acontecer uma merda. Fala agora. Então, agora, se você tá quietinho, eu recomendo que você fale tudo o que você tem que falar agora, para depois não me encher o saco daqui 2 meses, se acontecer alguma coisa. E se der tudo certo, você que foi contra, vai ter que falar, ó, eu estava errado. Ou então vai falar assim, ó, eu estava certo. Vocês que gostam de falar, eu sabia, eu falei, eu estou falando desde o começo, ninguém me ouve, então falem agora. Mas falem agora, tá? O que vocês acham. E aí o tempo vai falar quem tinha razão. Agora, uma coisa também tem que falar. Se o Palmeiras for eliminado por algum motivo qualquer da Libertadores e não ganhar nada esse ano, tem que ver se foi porque o Felipe Melo não está, ou se o Felipe Melo não faria diferença alguma, ou se com o Felipe Melo não seria pior. Também ninguém consegue falar isso. Então, gente, decisão é para quem está lá recebendo um bom salário, sendo bem pago, para tomar uma decisão dessa importância. Tá? Torcedor tem que torcer. Torcedor tem que... Temos isso, vou torcer por isso, que nem o Egídio. Ah, já vou entrar no assunto do Egídio. O Egídio... O Cuca falou na véspera do jogo, né, na sexta-feira. Oh, vamos apoiar o Egídio. Pô, eu dei moral pro Egídio no pré-jogo, para quem leu. Falei até que ele ia fazer gol, que ia torcer para ele, torci para ele. E ele jogou melhor do que de costume, né? E aí no final, a torcida começou a aplaudir ele. Começou numa ironia, quando ele deu uma... Isso aí foi relato de quem estava ali perto do lance. Começou num lance que ele deu uma ajeitada de cabeça ali, que ele fez toda uma pose, né? Deu uma ajeitada, todo mundo é craque, seleção! E aí a turma começou a fazer, seleção, toda vez que ele pegava na bola, que achou engraçado. E aí a zoeira de estádio, o Palmeiras estava ganhando o jogo, estava tranquilo. Isso acontece, isso é normal de estádio. Só que aí quem não está perto... Só vê que tem um alarido ali quando o cara pega na bola. E aí vai junto. E aí eu senti que tinha uma parte do estádio que não estava entendendo que era uma ironia e começou a aplaudir o Egídio. Porque o Egídio não fez uma partida ruim, então estava numa vibe daquelas de porra, o cara fudeu com a gente na quarta-feira, mas está aí jogando, está jogando bem, é o que a gente tem e eu vou apoiar porque o Cuca pediu, então vamos em frente. Então isso eu achei legal. Então mesmo tendo começado na ironia, eu achei muito legal o que aconteceu. Onde eu estava no estádio, não tinha claramente essa percepção que era uma ironia, então eu vi gente apoiando de verdade. Então foi muito legal, achei muito bacana essa manifestação a favor do Egídio no jogo contra o Avaí. Então, fechando aqui o assunto Felipe Melo, não tenho elementos, a conclusão, né, não temos elementos para julgar se a decisão do Cuca foi certa ou errada, tá? Só tecnicamente eu manteria o cara como banco. Ninguém sabe se ia dar certo ou não, quem está lá dentro tem essa percepção e tem a obrigação de corrigir um problema antes que ele aconteça, desde que ele tenha uma convicção muito forte que isso vai acontecer. O Cuca teve essa convicção, Eu tô junto, time Cuca. Na verdade, time Palmeiras, né? Mas eu acredito que a posição do time Cuca é a melhor para o time Palmeiras nesse momento. Você que gosta do Felipe Melo, que se sente representado pelo Felipe Melo, cara, tudo bem, esse é o seu jeito de torcer. Só acho o seguinte, que a gente não tem que se sentir representado dentro de campo, né? Ah, o cara dá sangue, o cara não sei o quê. Até, porra, no jogo contra o Cruzeiro, pô, faltou ter um cara que nem o Felipe Melo ali, sabe? Talvez. Mas isso não quer dizer que o cara tem lugar cativo no time e que se o Cuca detectou um problema em potencial, que ele não tenha agido corretamente. A gente não pode ter certeza nem que sim, nem que não. Então, criar caso por causa disso é coisa de gente mimada. Ah, porque eu adoro o Felipe Melo, porque ele provocou o Santos lá na Vila Belmiro, porque ele mandou não sei quem calar a boca, porque ele falou que o Neto é bobão. Puta, eu adorava essas tiradas também, sério mesmo. Gostava muito disso que ele fazia. Isso eu acho que está dentro daquele pacote bacana dele. Só que ele passava do ponto muitas vezes. Então, cada um tem sua própria medida, tá? Mesmo ele sendo legal pra cacete, o cara tem que representar dentro de campo, jogando bola. E ele não estava jogando bem, gente. Então, na última instância, a gente não pode fazer um cavalo de batalha em cima de um jogador que tecnicamente não vai fazer falta para esse elenco. O Felipe Melo tecnicamente não fará falta. Repito, poderia ser uma boa opção de banco para uma situação específica. Mas dentro do esquema do Cuca, pô, ele estava ali quinta opção. De novo, Thiago Santos, Bruno Henrique, Moisés, Tchê, depois Felipe Melo. Tá? E quando o Arouca voltar, que sei lá que se vai acontecer isso um dia, na brincadeira, acho que vai. Mas vai brigar com o Arouca. Pelo quinto volante. Tá? E aí depois vem o menininho, Gabriel Furtado, o sétimo volante do elenco. Então, nada mais a acrescentar, apenas acatar e torcer para que o Cuca esteja certo. Aconteça o que acontecer lá na frente, a gente nunca vai saber. Se seria melhor ou pior com o Felipe Melo, nunca saberemos, cacete. Então, eu acho que é hora de virar a caceta da página. Estamos com 17 minutos e falando só de Felipe Melo. Falei um pouco do Egídio. Então, chega de Felipe Melo, tá? Sobre o jogo, quero falar um pouco sobre o jogo contra o Avaí. Puta que primeiro tempo sensacional que o Palmeiras fez. Ah, mas era contra o Avaí. Foda-se, ué. Toda vez que jogar com um time pequeno bem e ganhar bem, tem que bater palma. Não vou deixar de bater palma só porque era um time pequeno. Tem mais é que fazer o que fez. Então o Palmeiras amassou o Avaí. O Avaí, vamos lembrar, que vinha de vitória contra o Cruzeiro, vinha de um empate contra o Corinthians, que estava ganhando todo mundo. Vai jogar o Avaí, desde que o Claudinei Oliveira, que era um auxiliar do Santos, né, vocês devem lembrar dele, assumiu, ele melhorou. Então a gente pegou o time do viés de subida, igual o Sport. O Sport também estava num viés de subida. O Palmeiras foi lá e sentou o cacete neles. Com essa formação com o Bruno Henrique no meio. Então, importante mencionar isso. Porque contra o Cruzeiro fomos eliminados, porque não podia jogar com o Bruno Henrique. Então hoje o Bruno Henrique é titular do Palmeiras. Ponto final. E olha que ele, vocês lembram, né? Ele teve uma estreia muito boa contra o Grêmio, depois ele fez três jogos horríveis. Então já tinha gente querendo devolver o cara e voltou a jogar bem. Então a gente não sabe se o Bruno Henrique verdadeiro é esse que está jogando bem ou aquele que está jogando mal. Cara, tem seis, sete jogos com a camisa do Palmeiras só. Então vamos esperar e continuar atentos. Hoje parece que ele é titular. Até o Moisés voltar. Porque acho que a hora que o Moisés voltar, ele dança. Né? Se voltar o Moisés que a gente conhece, ele dança. Mas o Palmeiras fez um jogo muito bom. Conseguiu encurralar o Avaí. Mas, por outro lado, deixou um ponto preocupante. Porque assistindo o jogo no estádio, sempre falo, né? Assistir no estádio tem uma perspectiva diferente de quando você vê na televisão. Então, como é que a gente viu o Palmeiras atacando o Avaí? Você tinha os dois laterais, Egídio de um lado, e Mike do outro. Os pontas não estavam abertos, colados na lateral. Quem estava colado na lateral eram os laterais. Então você tinha os pontas em posições intermediárias dessa linha ofensiva. Então você tinha Egídio, Dudu, lado esquerdo, Roger Guedes e Mike do lado direito. O Daverson no meio. Então você tinha uma linha de cinco atacando. Enquanto três caras trocavam bola, tentando achar uma brecha. Quem eram esses três caras? O Guerra, o Bruno Henrique e o Jean. Então, na verdade, você tinha três caras armando, cinco atacando e só ficavam os dois zagueiros lá atrás. Perde a bola aí para você ver com o time qualificado. Você fica com a dupla de zaga completamente exposta. E é o que estava acontecendo. Ah, é o fim do mundo? Não, não é o fim do mundo, porque isso pode ter sido um risco calculado pelo Cuca. Tá? Ó, o Avaí não tem essa ligação boa, e como de fato não tinha. Não tem pontas rápidas, como de fato não tinha. Ele jogava com Júnior Dutra e Joel na frente, nenhum dos dois é velocista. Então ele foi com tudo para cima e amassou o Avaí. O que não quer dizer que o Palmeiras vai jogar assim contra o Barcelona. E espero que não jogue, porque os pontas dele são velozes. Tá? Então essa é a observação que eu acho mais importante fazer desse primeiro tempo sensacional do Palmeiras. O Cuca leu direitinho o Avaí e amassou o Avaí, arregaçou com o Avaí. Então, os cinco, apoiados pelos três, porra, era um toque de bola tão bonito, lembrava o time do primeiro turno do ano passado, do Campeonato Brasileiro. Acho que foi o time mais bonito do Palmeiras dos últimos anos. E a movimentação do Daverson muito, muito interessante. Claro, com a bola no pé. É outra coisa, mas a movimentação dele lembra muito a do Gabriel Jesus, mas muito, até fisicamente, né? Ele é um pouco mais espigado, mas lembra demais a movimentação, a dinâmica dele de ocupação de espaço, lembra muito a do Gabriel Jesus. Com a bola no pé é outra coisa, claro, não, Gabriel Jesus não nasce em árvore, né? Vamos com calma, mas gostei da estreia, estreia não, né? Estreia em casa, porque é a primeira vez que eu vi o rapaz, pessoalmente. Então, gostei do que vi. E agora, também ficar atento e ver como é que isso aí evolui. Boas notícias que o Moisés parece que está voltando mesmo. E a previsão é que ele entre no decorrer do jogo de domingo contra o Atlético Paranaense, que está jogando agora contra o Vasco. Também muita ansiedade de ver o Profeta de volta em campo. Esse sim é Profeta, né? Não é aquele outro lá que está jogando do outro lado do muro. Era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, né? Primeiro tempo do jogo do Avaí, então muito bom, gostei muito. Segundo tempo já, né? O Juan estragou o jogo. Se o Avaí viesse com 11 pro segundo tempo, o Palmeiras ia continuar jogando. O Avaí ia tentar alguma coisa, ia ser jogo. Pô, o Avaí falou assim: pô, eu não quero perder de 10, então vou ficar quietinho aqui. O Palmeiras falou assim: você não vai me atacar? Então acabou o jogo. O Juan acabou com o jogo sendo expulso aos 46 do primeiro tempo. Basicamente foi isso. Eu não tenho muito o que falar do segundo tempo, foi chato, foi sonolento, mas valeu muito pelo primeiro tempo. Achei muito, muito positivo o que o Palmeiras conseguiu fazer, sempre fazendo a ressalva. Só espero que não faça a mesma coisa contra o Barcelona, porque o Barcelona é diferente. Se fizer, a gente vai se fuder. Vamos em frente. Vamos ver o que vocês estão escrevendo aqui. Danilo Giuliato, o primeiro que eu consigo pegar aqui. Quem falou lá para trás, eu não consigo mais, me perdoem. Os posts do Verdazzo me economiza tempo. Usa o plural direito, animarzinho. Os posts economizam. Acho que você está me elogiando aqui, eu estou te dando patada, né? Os posts do Verdazzo me economizam tempo nas discussões com aqueles torcedores mais mimizentos. Dificilmente eu discordo do que é dito lá. Confio plenamente no Cuca e por isso Felipe Melo que vai ser feliz em outro lugar. Muito obrigado, Danilo e Juliato. Use o plural direito, tá, meu filho? André Steiner. É o André Steiner que eu estou pensando que é? Cuca falou a mesma coisa do Robinho no ano passado. Eu ia falar isso e acabei esquecendo. Me lembrou. Muito obrigado, André. Dizendo que não se encaixava no esquema, meses depois a verdade veio à tona. Foi usado o mesmo argumento sobre o Felipe Melo. E também o Rafael Marques, também o Alexandro. Né? O Cuca, quando ele percebe que ele vai perder, ele corta. Tá? E não perde O vestiário não perde o comando do grupo. Sinal claríssimo foi a forma como o time comemorou os gols contra o Avaí. Então, se tivesse feito alguma coisa que, ah, coitado do Felipe Melo, todo mundo ia, né, nem abraçar ele, nem porra nenhuma. Porra, a gente viu na comemoração que tá todo mundo com o Cuca. O que não quer dizer que não estão com o Felipe Melo, tá? Mas que as coisas não são excludentes, né? Eles podem concordar com a decisão do Cuca sem virar, fazer beicinho pro Felipe Melo, nada disso. Até porque ele não foi formalmente afastado. Formalmente. Ele continuou como jogador do Palmeiras. A maioria aqui, pelo que eu tô vendo nos comentários, está concordando com o Cuca. Matheus Surati me pergunta: o que eu acho desta pilha que a imprensa está colocando que Libertadores é obrigação? Mas não é só a imprensa, né? A parte da torcida está falando isso aí também. Essa pilha, cara, é um pouco de despeito, é muito clubismo disfarçado. É porque, assim, por que que eu falo isso? Porque a gente não vê, ou não viu, em outras temporadas, o time que tinha o maior poder econômico, o maior poder de organização, que tinha, enfim, a proposta de ser o time a ser batido, que foi o Palmeiras que chegou com essa proposta. Essa. O Palmeiras não chegou e falou assim: eu sou o melhor, vocês que venham para cima de mim. Para começar, não foi isso que aconteceu. Agora, essa onda de análise econômica, financeira, que agora existe na imprensa, não existia antes, eles não sabem fazer direito, né? Eles são muito fracos, eles mal sabem futebol, vão querer falar de finanças. Então, sacanagem. Então, Palmeiras tem obrigação. Agora, de uns anos para cá, eu vi outros times fortes financeiramente. Por exemplo, em 2013, o Palmeiras não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. O Palmeiras estava longe, estava na segunda divisão, longe de ser a maior potência esportiva financeira do país, como é hoje. Era outro time, ninguém falava. Ah, e tal time tem obrigação de ganhar Libertadores. Ninguém falava, tá? Nem de Flamengo, nem de Corinthians, nem de ninguém. É, o André Sanches, vocês lembram? O André Sanches chegava e falava assim: não, daqui a alguns anos o Corinthians vai ser uma potência mundial, vai bater de frente com. Falou, né? O Corinthians estava com muito dinheiro, não tinha ainda começado a pagar de volta essa cagada que eles fizeram nesse estádio. O Corinthians estava nadando dinheiro. Você não via a imprensa metendo obrigação de nada no Corinthians. Como vê fazendo no Palmeiras hoje. Então, é clubismo? É clubismo, sim. É clubismo. Enquanto a imprensa não abrir os olhos para os bons profissionais da imprensa, não abrir os olhos para os maus que fazem isso, vai ficar essa guerra entre torcida e imprensa, cara. Porque a gente está de saco cheio. Bom, como os resultados disso a gente já sabe. Surgem a mídia palestrina, surgem nós, surge o Conrado, surge o Mundo Verde, surge o Web Rádio Verdão, surge o Palmeiras Todo Dia, surge o Palmeiras Online, surge quem vocês quiserem, tá? É, pessoal que está aí ralando já faz tempo, tem um molecada que apareceu agora aí também, que é bem-vinda, que tem que ainda pegar um pouquinho de cancha para aprender. A gente está aprendendo até hoje. E internet tem lugar para todo mundo. Então você que está em casa, escolhe quem você gosta mais, quem tem o estilo que agrada mais a você, mas prestigie a mídia palestrina, né? O Verdazzo está nesse trabalho. Eu estou nesse trabalho já há mais de 10 anos. Eu comecei em janeiro de 2007 e há cerca de um ano lancei um programa de apadrinhamento cujo objetivo é: eu vou me tornar setorista do Palmeiras. Então, essas informações aí que ficam perdidas, a gente não sabe em quem acredita. Então, eu estou me propondo aí lá ser uma dessas fontes. E aí, se você quiser acreditar em mim, você acredita em mim. Beleza, se não quiser acreditar, também não acredita. Mas eu vou estar lá. Eu vou me enfiar ali dentro. Eu vou ouvir, eu vou perguntar, eu vou ter telefone, eu vou ficar ligando. Mas para isso, eu preciso ter tempo. Hoje, eu acordo de manhã, vou para o escritório, trabalho, 6 horas eu saio, aí eu vou brincar de verdaço. E faço isso no meu horário vago, quando também estou dando atenção para minha família. Então eu preciso desse tempo para ir lá e descobrir com os meus olhos, com os meus ouvidos, tudo o que está acontecendo e falar para vocês. Isso só vai acontecer quando eu tiver 1.000 padrinhos. Tá? Nesse momento, a gente tem 242 pessoas nesse projeto, que começou há pouco mais de um ano. Então, se a gente chegar no 1.000, aí fazendo as contas, eu posso largar meu emprego estável, fixo, que me dá uma condição que eu tenho para pagar minhas contas. Vou continuar tendo, só que daí só fazendo verdade. Vou ter mais tempo para fazer esse trabalho que vocês aparentemente gostam. Espero que vocês gostem. Então vai ter mais coisa, mais conteúdo, mais gente ajudando. E eu vou estar lá. Então daí, se vocês confiam em mim, vocês vão ter a minha informação. Então esse é o recado. www.padrim.com.br/verdazo. É nesse endereço que vocês vão lá fazer parte desse projeto e acelerar esse processo para que eu me torne um cara enfiado lá dentro mesmo para trazer essa informação para vocês. Então, www.padrim.com.br/verdazo. Enquanto isso não acontece, vocês escolhem aí sua fonte de informação. A gente faz o que a gente pode, né, gente? Vamos lá. Eu sou mais o Cuca. Quantos jogos o Felipe Melo fez pelo brasileiro? Fez 5 jogos e pode ir para qualquer outro time do Campeonato Brasileiro. Respondendo aqui ao Luiz, que é padrinho. Felipe Melo é um jogador que todo torcedor adora. Não se conforma com a derrota, mas não como outros jogadores que ganhando ou perdendo, tanto faz. Fim do mês está na conta. Ah, então, Jorge Alex. Isso daí é aquilo que eu falei. É o estilo midiático dele. Cara, mas você pode garantir que o Borja, daquele jeito dele, que ele sente menos a derrota que o Felipe Melo? Você não pode, cara. Você não pode garantir isso, porque cada pessoa é de um jeito. O que a gente pode garantir é que o Wesley não sentia. Esse a gente tem certeza que não. Agora, o Borja a gente não sabe, cara, porque ele é um cara introvertido, ele é tímido. Diferente do Wesley, que é um insolente. Então, você não pode falar quem sente mais ou quem sente menos. Sabe, isso daí é uma coisa muito chata que ficou, pegou nas torcidas em geral, não só na torcida do Palmeiras, que é assim, ah, fulano, pô, o jogador de futebol ganha 200 pau, eu ganho aqui meus 500 cruzeiros por mês aqui, tô muito puto. Então esse cara que ganha 200 mil reais, 300 mil reais, ele tem que morrer em campo para me agradar. Não, cara, não é nada disso. Se você pensa assim, você está errado, você está enganado. O jogador de futebol está lá primeiro, porque ele se tornou um jogador de futebol profissional porque ele joga bem. Tá? A partir do momento que ele joga bem, ele assina um contrato. Ele assina um contrato, ele tem que dar o melhor de si para o empregador dele. É assim que o futebol profissional pensa. Bons profissionais. Né? O cara que é indolente, o cara só quer saber de pingar no fim do mês e tudo bem. Então o Valdívia fazia isso, ele ia para a Night beber, estava pouco se fudendo para o resultado que ele ia performar em campo. O Wesley era outro desse cara. Eu sempre falo desses dois porque estavam no Palmeiras. Agora, os outros, cara, pensa um cara bem ruim. Vai, vamos falar do Juninho Pampers. O Rivaldo, que era pior ainda. O Juninho era um puta de um... Eu acho que ele não era tão ruim até quanto falavam. Até quando ele chegou aqui, ele tinha sido o melhor lateral do brasileiro do ano anterior. Vocês devem se lembrar disso. O Rivaldo sempre foi ruim. Onde é o Rivaldo aqui? Qual é a culpa dele que ele está aqui? Que ele estava aqui? Não. Culpa do Filipão, que ele jogou bem um jogo pelo Avaí. Ele trouxe o cara, sem ter a menor condição de jogar para o Palmeiras. Aí fizeram um contrato, sei lá quanto ele devia ganhar, uns 80 pau por mês, 90 pau por mês. É culpa dele que o Filipão se encantou com o futebol dele? Então você vai lá ficar xingando o rival, só filho da puta, não sei o quê, não sei o quê. Quando você faz isso, o cara você só vai estar piorando. Eu não acredito que tenha jogador que jogue bem quando é xingado, jogue melhor quando é xingado. Ah, se botar pressão, o cara vai jogar melhor? Não, não é assim, cara. Sabe? Para mim, isso daí, eu tô tentando entender esse raciocínio. Como é que, puta que pariu, vou jogar melhor, senão eles vão me xingar. O cara quer jogar bem porque ele quer jogar bem, porque ele é profissional, porque ele é jogador. Ele escolheu ser jogador porque ele joga bem. Se ele joga bem, porque ele gosta de jogar bola. Quem gosta de jogar bola, gosta de ganhar. O cara vai jogar mal de propósito, cara? São as exceções, o Wesley, aí tem, né, aqueles caras. Então, não entendo isso daí, sabe, Felipe Melo é foda. Tudo isso eu falei para chegar no Felipe Melo. Ah, porque ele sente, porque ele quer. Ninguém pode saber se ele quer ganhar mais o jogo do que o Borja. Estou usando o exemplo do Borja, porque o Borja é um cara introvertido. Então, não concordo, tá, com o seu comentário aqui, viu, Jorge Alex? Mas, mesmo assim, obrigado pela sua, seu posicionamento. Se eu falar sua posição, é estranho, né? Já o Thiago Mourão já está contra o Cuca, tá vendo? Eu não confio no Cuca e nem na filosofia de jogo dele. Aí, 45 minutos, o adversário do Avaí estava com a menos e não conseguimos uma atuação convincente. Ô, meu, para começar, onde você estava no ano passado? Acho que você estava num foguete, né? Com relação ao segundo tempo, o Avaí parou de jogar. E o Palmeiras parou porque estava com 2-0. Então, o Palmeiras tem essa desde o ano passado, foi campeão brasileiro. O Palmeiras não enfiou goleada de 5, 6 em ninguém. Parava no 4. O maior placar que a gente fez ano passado foi 4. Por quê? Porque, pô, ganhou o jogo, para. Não precisa forçar mais. Tem jogo toda hora. Vai estourar por quê? Então o Palmeiras está numas de economizar perna, economizar fôlego, porque tem lesão, cara. E lesão por esforço, porque os caras correm muito. Não é que nem 20 anos atrás, 15 anos atrás. Mudou muito o futebol. Então tem que entender isso daí. Essa opinião também é a do... Puta, subiu aqui. Quando eu ia ver teu nome, subiu. Desculpa. Segundo gol foi uma jogada linda. Foi mesmo. Papini, que também é padrinho, tá falando assim. Esse comportamento de dar xilique para mostrar que tem raça é uma coisa muito ultrapassada. Alguém acha que o Felipe Melo tem mais raça que o Moisés? É mais ou menos o que eu tava falando agora. Né? Só que eu usei o exemplo do Borja. Parem de comprar espuma, o cara é egocêntrico e passa o tempo inteiro tentando chamar atenção para ele em detrimento ao grupo. Já não sei se é em detrimento ao grupo, viu, Papini? Acho que é só o jeito dele. Eu não acho que ele faz por mal, tá? O Anderson Brunca está falando que é inadmissível esse lance do Felipe Melo. Eu não acho que é inadmissível, eu acho que é admissível. Aí é a opinião, né? Leandro Gomes, olha que observação boa. O Mike cresceu muito e parece ter se firmado como titular. Sim. Importantíssimo voltarmos a ter bons laterais em boa fase. Sim. Só que eu ainda não estou confiante que o Mike vai ser aquele cara que vai ficar na nossa lateral por anos e anos. Tá? Ele começou a pegar o jeito de jogar bem. Mas vamos nos lembrar que o começo dele aqui foi muito ruim. Vamos nos lembrar que ele lutou com lesões em 2015 e 2016. A torcida do Cruzeiro queria ver ele pelas costas. Só que também em 2013 e 2014 ele foi o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro, bicampeão brasileiro. Então, quem será o verdadeiro Mike? Também eu fiz essa pergunta aí para outro jogador. Quem será o verdadeiro? Vamos esperar para saber. Bruno Henrique, né? Então com o Mike, mesma coisa. São jogadores que acabaram de chegar. A gente ainda está conhecendo Bruno Henrique, Mike, Luan, Juninho, Daverson. Temos que esperar um pouquinho mais para falar. Não seria mais provável o Moisés entrar no lugar do Jean, pelo menos em jogos no Allianz? No Allianz Parque? Depende do que você está falando. Para jogar de 10, não. Eu acho que para jogar de 10 é em jogo fora de casa. Para jogo dentro de casa, ele tende a usar o Guerra. Né? Então vai ser... O que eu acredito que ele vai fazer? Se ele emular o time do ano passado, vai ser... Era Moisés, Tietê e Cleiton Xavier jogando em casa. Aí na frente, Gabriel Jesus, Barrios e Dudu. Então como que ele vai fazer? Ele vai fazer Moisés, Bruno Henrique ou Tietê. Ou talvez ele tire o Bruno Henrique e remonte Moisés e Tietê. Aí vai jogar o Guerra. E aí abertos Roger Guedes, Dudu e Borja. Tá? Vai jogar com o Daverson fora de casa. E aí o Jean pode fazer esse terceiro homem do meio do campo. Né? Compondo com Tietê e Moisés, compondo com Bruno Henrique e Moisés. É muita opção que o Cuca tem, mas imagino que vai ser mais ou menos por aí a configuração, dentro de casa e fora de casa. Foi mais ou menos o que perguntou o Renato Sansão aqui, ó. Renato Coraza. Acabei de te responder sem ver tua pergunta, tá vendo, Renato? Aí o Marcelo Viana falou assim: é isso mesmo aí, amigo. Eu não sei com qual amigo você está falando e nem por que você está falando que é isso aí. Então, bicho, entendi nada que você falou. Aí, tá todo mundo agora falando da composição do meio de campo. Vocês leram o pensamento, né? Olha lá. Comentário do Renilo. Para aparecer mais com o Gabriel Jesus, tem que perder uns gols. O cara tá cornetando o Gabriel Jesus, compadre. Mauro tá falando do Deverson, Mauro Rodrigues. Achou interessante ver jogando ele no Allianz Parque. Chama atenção pela movimentação, pelo pivô. Na maioria das vezes, de primeira, com acerto alto. Aí o Pedro Vírus vai tentar colocar o link e põe o link errado. Ele põe padrinho com N no final. Não é com N no final, seu animal. Animal é padrinho com M no final. Burro. É um dromedário. É um dromedário, um jabuti. É um asno, é um jumento. E se o Felipe Melo não aceitar sair do Palmeiras? Tem um contrato aí, muita grana. Se ele não aceitar, cara, ele vai ficar treinando em separado. Todo mundo perde, ele não perde, ele não ganha porque ele não vai jogar. Ele vai ficar marginalizado. Vai ficar ganhando. Ele ganha por jogo. O contrato dele é por produtividade. Então ele ganha por jogo. Provavelmente, se ele fizer um contrato com outro time, ele pode ganhar mais dinheiro. Então, ele vai perder, não vai ser bom para ele, não vai ser bom para o Palmeiras, vai ser ruim para todo mundo. Mas. Alê Luiz, não acompanho mais mídias esportivas televisivas, não vale a pena. Parabéns por fazer mídias alternativas como esta. Obrigado, Alê Luiz. www.padrim.com.br/verdazo. Vocês se juntando a nós. E fazendo parte da comunidade de padrinhos, quer dizer, além de fazer parte do grupo de WhatsApp, de Facebook, e nas pizzadas, nos churrascos que a gente faz, você vai estar ajudando esse trabalho que você gosta tanto, né? Então, obrigado por gostar do nosso trabalho e ajuda nós, né? Estamos chegando 1.000, né? Já pensou eu lá fazendo entrevista? Pode acontecer. Olha o Carmelo, Luiz Henrique Carmelo. Se o Moisés não voltar bem, vamos jogar com o Thiago Santos, que não acerta um passe de 3 metros? Tudo essa corneta em cima do Thiago Santos. O Thiago Santos tem sido um dos melhores jogadores do meio-campo do Palmeiras nos últimos jogos, cara. Sabe? Pra que essa corneta? Não é verdade isso aí que ele não acerta passe de 3 metros. Acerta sim. Se não acertasse, não ia ser um dos melhores jogadores do Palmeiras nos últimos jogos. O que você acha da matéria no G1 que nas 10 últimas rodadas o Palmeiras tem aproveitamento melhor dos 20 participantes? Na verdade, não é a matéria que diz isso, né? São os números. O que você acha do Palmeiras ter o melhor aproveitamento nas últimas 10 rodadas? Acho que é um reflexo do Palmeiras ter ido mal nas 5 primeiras. Né? O Palmeiras, a lei de Guardiola. Guardiola falou isso uma vez e uma. Faz todo sentido. Se você perde muitos pontos nas primeiras rodadas, fica difícil recuperar lá na frente, por mais que seja um campeonato longo. Então, você não ganha campeonato nas primeiras 5, 10 rodadas, mas perde. Então, se o Palmeiras não ganhar esse campeonato, pode ter certeza. É a culpa dessas 5 primeiras rodadas que o Palmeiras oscilou, que fez partidas muito ruins contra o Coritiba, Chapecoense e São Paulo. Foram essas partidas chave pro Palmeiras não estar tá colado no Gambá. Ah, mas mesmo assim o Gambá estaria na frente. Não, não tem problema. O Gambá teve uma tabela favorável nesse primeiro turno. Tende a fazer menos pontos. Não tenho certeza. Tende a fazer menos pontos por duas razões. Razão número um, a tabela vai ser mais difícil. Razão número dois, Mesma coisa que aconteceu com o Palmeiras em 2009. Tem um time titular bem encaixado, né? Ganhando bastante ponto, suficiente até para abrir na frente, mas não tem peça de reposição. A hora que começar a estourar os jogadores, e já começou, vai começar a perder ponto. E já começou. Então, você acha que o Grambal vai fazer 40 pontos no segundo turno? Não, nem fudendo que vai. Então, bora, fala as contas aí. Tá com 41, vai fazer mais 3 aí até o fim do turno? 3, 4? 44, 45? Vai fazer 30 pontos no segundo turno, vai terminar com 75, 76. E o Palmeiras está na balada para chegar no 75, 76 no fim. Desde que continue nessa subida. É o que eu falei. O Palmeiras, quando perdeu a final da. Quando perdeu a disputa da Copa do Brasil, ganhou 4 semanas livres. O Palmeiras, a partir de quinta-feira, passou a ter mais chance na Libertadores e mais chance no Brasileiro do que tinha até quarta-feira. Tá? Então, esse é o lado não bom da derrota, o lado muito bom da eliminação. Tá? O Palmeiras tem mais chances de ganhar a Libertadores, porque ganhou essas semanas de treino e vai ter menos jogos que podem estourar jogador. E já tá na mesma balada do Corinthians, né? O Corinthians só está jogando uma competição além do brasileiro e o Palmeiras também agora só uma competição além do brasileiro. Então, no, no, na exigência física já está equiparado, coisa que não estava antes. O que você achou da entrevista da Leila? Sérgio Rodrigues, já me perguntaram isso na sexta-feira, tá? Não assisti porque eu procuro me poupar dessas coisas. O Sérgio Rodrigues também está levantando a história de Paulo Nobre, de eleição. Tá cedo ainda, cara. Tá cedo ainda. Vamos esquecer esse papo de eleição por enquanto. Eu não quero entrar nisso daí. Davi Felipe está falando. Vale a pena demais ser padrinho. Compensa muito. É isso aí. Davi Felipe ficou padrinho uma semana só, né? E está aí bem contente com a escolha que fez. Fabrício Petrucci, olha o Stalker aqui, trabalha no centro, sempre te vejo na Sé. Você é um daqueles caras que fica deitado ali na Praça da Sé, né, com cobertor assim? Não, acho que não, né? Para me ver sempre, né? Tá louco, dá medo essas coisas, sabe? Os caras falam, sempre te vejo. Puta, dá medo, cara. Vamos trocar o Felipe Melo por algum lateral reserva do Cruzeiro? O Willington. Willington! Willington! Vão trocar o Felipe Melo por algum lateral reserva do Cruzeiro? Ah, eu acho que você fez uma ironia, né? Porque Fabrício, Mike, entendi. Pensei que você estava só especulando. Fez gracinha, né, Willington? Gildásio Oliveira falou: você é fera! Você também, Gildásio. Fica padrinho aí, meu. Né? Já que você gosta tanto, ajuda aí a gente a manter esse trampo, cara. Você vai ver que vale a pena. Davi Felipe tá otimista, falando que se a estatística continuar, a gente vai ser campeão brasileiro. Tomara, né? Desligamento do atleta, como foi feito? Acho que desvaloriza ele como moeda de troca, podendo até sair sem valores, mas ele veio sem valor, ele veio de graça. O Palmeiras não pagou, tá pagando luva, tá pagando salário, tá pagando premiação, né? Bônus por participação. Produtividade, né? Mas não tem passe. O Palmeiras não tem os direitos federativos do Felipe Melo. Econômicos do Felipe Melo. Tem só os direitos federativos. Como é interesse comum dos dois de sair, provavelmente, não tem dinheiro envolvido nisso. Não tem desvalorização. Patilho Brizzi tá bravo com o Felipe Melo, diz que é só um personagem, que a torcida, né? Enfim. O Gildásio pergunta se eu acredito que no segundo turno a gente pode atropelar os adversários. Acho que sim, cara. Acho que o time tá num crescente. Acho que o time tá muito consistente. Os números já mostram isso de uma amostra bem consistente, uma amostra de 10 jogos. Nos últimos 10 jogos, o Palmeiras é o líder do campeonato. Mesmo dividindo atenção com Copa do Brasil, Libertadores. Então, Tô confiante no trabalho do Cuca. Né? Não está no mesmo nível do trabalho do ano passado ainda, mas pode ficar e pode até ficar melhor. Pode. E pode ser que não aconteça também. Puta, eu tava resfriado ontem, tô com dor de garganta. Começou a pegar minha garganta aqui agora. Também tá acamando. Falta 10 minutos, mas tá doendo. É, vamos lá. Marcelo Martini perguntando do apoio ao Egídio. Já falei sobre isso, Marcelo. Se você chegou depois, dá uma voltada aí no vídeo que você vai ver. O Veríssimo Golinelli está fazendo uma ironia aqui. Eu estou sem entender. Felipe Melo joga menos que Bruno Henrique, menos que Jean, menos que Thiago Santos, que Tchê? Acho que não. Então, o Veríssimo, Veríssimo. Futebol, cara, para você ter um cara num grupo, não é só o que o cara joga, não é só bola no pé. Eu acho que com a bola no pé, ele é melhor que todos esses que você falou, cara. É mesmo. Mas não é só isso, cara, que conta se vale a pena ter um cara no grupo ou não. E tem uma série de outras coisas. E não é só jogar bola no sentido de, pô, esse cara eu escolhia pro meu time da pelada, para jogar o society, sabe? Não é isso. O cara pode até ser melhor com a bola no pé, mas não consegue jogar no esquema. Então, você deve conhecer gente que com a bola que tem no pé é melhor do que o Bruno Henrique, que é melhor que o Jean. Mais habilidoso. Mas bota ele para jogar no profissional lá, não faz nada. Porque futebol não é só ser melhor ou ser pior, né? Habilidade com a bola no pé, controle de bola e etc. E o pacote Felipe Melo, na opinião do Cuca, não é adequado para estar no Palmeiras nesse momento. Aí não vou ficar repetindo tudo que eu já falei durante 17 minutos no começo dessa transmissão. Então, até não sei se você chegou depois, se você tiver curiosidade, volta lá no começo, eu falei 17 minutos só sobre o Felipe Melo, vai responder isso aí que você perguntou. Borja também não faz parte do esquema de jogo como o Felipe. Ô Sidney, você tem razão nesse ponto, só que eu não acredito que o Cuca tenha detectado uma ameaça ao ambiente com o Borja como ele detectou com o Felipe Melo. Simples. Você não entendeu essa parte? Então, estou explicando de novo para você. William Benício está a favor da saída do Felipe Melo. O Robson Lucarelli está falando que quer ver o Eric com mais oportunidades. Então, cada vez menos jogadores no ataque, né? Hoje a gente tem pro ataque Dudu, Roger Guedes e Deverson. Na reserva, William Bigode, Borja e Eric e Keno. Então são sete. Sendo que para o lado a gente tem Dudu, Roger Guedes, Keno e Eric. E Deverson quando for jogar junto com o Borja, né? E o William. Então o Eric está nesse bolo aí, cara. Não tem mais tanto jogador de frente como tinha antes, que ele era o nono, décima opção. Hoje tem sete opções, ele é a última, mas são sete opções. Com suspensão e lesão, etc. Ele vai entrar em alguns jogos ainda. Você vai ver o Eric, já que você gosta tanto do futebol dele. Eu já não gosto tanto. Gostei muito quando ele foi contratado. Gostei. Mas ele não correspondeu ainda, né? Uma pena. O Borja tá parecendo o Fred da Copa do Mundo no Brasil. Olha que ótima comparação. Tá mesmo. Tá mesmo. Muito boa comparação, Ale Luiz. Que o Fred realmente não fez uma Copa do Mundo boa, né? Mas também. Aí não foi só o Fred, né? O time inteiro deixou a desejar. Guilherme tá pedindo para falar sobre filosofia de vida, sobre quem despreza adversário e tal. Ah, então já falei no último, né, Guilherme? Então, para quem tiver curiosidade aqui em cima do tema que o Guilherme levantou, entra lá no Facebook, na página do Facebook, ou no próprio site do Verdazo, podcast, o Periscatos, o podcast, que foi transmitido na última sexta-feira, que eu falo sobre esse tema. Palmeiras está encorpando na hora certa. A volta do Moisés vai ser um momento crucial. tomara que ele cumpra as expectativas, né, o Guilherme Sasso? Porque se o Moisés entrar jogando mal, né, aí ele vai ter que sair e vamos continuar como se nada tivesse acontecido. É, mas a gente tem a expectativa que ele entre, o time melhore bastante. Por quê? Porque o Moisés, as duas vezes que teve sequência no Palmeiras, no ano passado, foi muito bem. Né? Ele é muito bom jogador. O André Steiner está confiante no Tietê, que quando o Moisés voltar, o Tietê vai voltar também. Muita gente fala isso. Eu tenho esperança nisso, mas é uma coisa meio mística. Não é uma coisa muito racional. O Vinícius Heleno preocupado com os zagueiros. O que eu acho dos atuais zagueiros do elenco? Se o Mina sair, mantém o nível? Bom, o Mina vai sair só em junho do ano que vem. Temos mais um ano de Mina ainda, a não ser que algo mude. Então eu acho que essa é a sua preocupação, é algo mudar. Se algo mudar, a gente tem quem para a zaga? Luan, Juninho, Edu Dracena, Antônio Carlos e Thiago Martins. Tá? Thiago Martins é o quinto nessa fila aí. O Luan é um cara que teve jogos muito bons quando ele jogou do lado direito da zaga. Inclusive os comentaristas do Rio de Janeiro estranharam ele jogando do lado esquerdo no Palmeiras, né? Que foi quando ele teve as partidas ruins, jogando do lado esquerdo. Embora as falhas que ele cometeu não tenham sido falhas de pé esquerdo e pé direito, né? Foram falhas, né, espelhadas, que ele cometeria a mesma falha se estivesse do lado direito. Não teve nada a ver com o pé de apoio, não teve nada a ver. Foram coincidências. Então ele já fez partidas excelentes e já fez partidas muito ruins. Então ele está oscilando. Essa oscilação é natural para quem está entrando num time. Lembram do Vitor Hugo? Então tem isso. Então vamos dar tempo para o Luan. Tá? É um cara que era ídolo no Vasco. Não era bom jogador, ele era ídolo no Vasco. Tudo bem que é o Vasco. Então, prefiro aguardar. Assim como também temos que aguardar o Juninho, que é um jogador novo no Palmeiras. Também já teve oscilações, partidas muito boas e partidas muito ruins. O Antônio Carlos, todas as vezes que ele entrou, entrou bem. Tá? Não fez nenhuma partida ruim. E o Edu Dracena é o Edu Dracena, quer dizer, ele está naquela fase da carreira que a gente espera quando é que ele vai parar, só que ele está sempre mantendo o nível. Ele está um pouco lento. Então, eu acho que o Cuca já tem as manhas de saber quando pode escalar o Edu Dracena e quando não pode. Quando o ataque é muito rápido, que não dá para contar com ele, e quando pode. E a experiência dele é muito importante e também a presença dele no elenco é muito importante. Então, o Palmeiras já está com as reposições em ordem para quando sair o Mina, então não estou preocupado com isso, não. Estou assim, estou com aquela preocupação de será que Juninho vai engrenar? Será que Luan vai engrenar? Então depende da evolução desses dois. Então a gente tem esse ano, até junho do ano que vem, para saber isso, que é quando o Mina vai sair. Então eu não estou muito preocupado com isso, não. Isso de não saber quem é o verdadeiro jogador me lembra as situações iniciais do Armeiro e do Figueroa. Começaram fantásticos e deu no que deu. Então, tem vários jogadores que são assim, né, Mauro Rodrigues? Então a gente tem que ir com calma, com a empolgação. Flávio Ferreira muito feliz com o fato do Palmeiras ter conseguido furar com alguma facilidade um time retrancado como o Avaí. Mas repito, o Avaí se retrancou e não se armou para o contra-ataque. Então aí ficou fácil. Porque é difícil quando você não pode subir com tudo, porque você tem dois caras rápidos que podem te fuder. E o Avaí não tinha esses dois caras. Então a estratégia do Claudinei realmente ela foi estranha. Então ele permitiu que o Palmeiras amassasse o time dele, e aí o Palmeiras fez uma linha de 5 com 3 apoiando. Aí ficou fácil de furar, porque tinha bastante gente, cara habilidoso, dando, né, no toque de bola, lá envolvendo os caras. Não vai dar para fazer isso contra time que tem jogador rápido. Nossa senhora, acabou. Né? Tá, acabou. Eu queria responder mais perguntas aqui. Quero mandar um abraço aqui para o Ricardo Silva, que acompanha o trabalho há muito tempo, assim continuarei. Então, olha aí o que está embaixo do teu comentário aí. Fica padrinho, ó, o Carlos Papini deu o lembrete. A Rosilene Silva, que é a madrinha, viu, Rosilene? Um abraço para você, viu, Rosilene? Madrinha, né? Santina, né? Entendedores entenderão. Senhores, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui, pela companhia de vocês, pelas perguntas. Umas patadinhas, né? Eu acho que as patadas foram no nível aceitável. Vocês fizeram o papel de vocês, de levantar a bola para dar patada. E mais uma vez, uma hora muito agradável aqui que eu passei junto com vocês. Quarta-feira tem jogo contra o Botafogo lá em Botafogo. Na quarta-feira, durante esse jogo, estaremos comendo uma pizza com os padrinhos, né? Mais uma pizzada com os padrinhos. E na sexta-feira a gente volta com mais um Periscatio! Ah, até sexta-feira, rapaziada. Valeu!